4 mulher, 5 mulher, 6 mulher, 7 mulher, 8 mulher, 9 mulher, 10 mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, ah! Programa Nota Zero para ouvintes Nota Mil. O Nega do Maguila. Bodega? Ah, então tá bem demais. E essa música é mais um sucesso do nosso primeiro CD. Simba! Amar assim, jamais dizer adeus. Já não é mais a grande surpresa. Viver assim,

entender, eu escondo você. Vai então pedir, fala de amor, a me faz ser feliz, porque preciso dizer que a mulher em mim precisa de um homem que é você. Que a mulher em mim precisa de um homem. É você. Bodega do Maguila, um velho som para abraçar novos amigos. Eu só queria você, eu só pensava em você. você. Ei, rapaz, muito bem, Ruban Cinderela, pedido da nossa amiga Ioneide Moura, lá de Pentecoste, Ceará. Pois é, meus amigos, já não temos mais tempo pra nada, finalizando a nossa bodega do Maguila. De novo. E aí, vocês gostaram hoje? Hoje foi bom, né? A gente voltou aqui aos nossos estúdios de praxe, vinhetas novas, tudo novo, mas uma coisa é certa, a gente continua do mesmo jeito, tá bom? Nada vai mudar aqui, eu vou continuar vindo toda semana encher o saco de vocês, eu até tô um pouco afônico, vocês perceberam que eu dei uma variadazinha assim na voz no ar, mas o importante é estar aqui com vocês, né? Todo fim de semana, fazendo a companhia e a alegria do povo, claro, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e eu contando com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, tem o nosso jabá, redes sociais, Instagram e Anjo Zé Silva, o locutor. Tem o Instagram do programa, arroba Bodega do Maguila, bodega com o de uva. E o nosso site, bodegadomaguila.com.br. Pra fechar com chave de ouro, vou atender o pedido da nossa amiga Selma. Pediu e vai ouvir Bartô Galeno, Máquinas Humanas. E é verdade, preste atenção na letra. É com essa que a gente finaliza a nossa Bodega do Maguila de hoje. Mulheres, parabéns pelo seu dia já adiantado, né? Todas lindas, algumas mais do que as outras, né? Mas enfim, muitíssimo obrigado por vocês serem a maior parte da audiência aqui do nosso programa, tá bom? Eu vejo você, homem, mulher, menino, criança, animal, semana que vem, se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou me embora. Valeu, galera! Cuidem-se! Chega o dia em que a gente vai aos poucos percebendo. Somos máquinas humanas, estamos sempre correndo. O motor, logicamente, é o nosso coração. A estrada é o tempo, o passado é contramão. Vivo estacionado na garagem, solidão. Ah, mas já acabou? Não seja por isso. Semana que vem, o Maguila tá de volta. Bodega do Maguila. Fronteiras FM. Fronteiras FM. A rádio. rádio que toca o seu coração. 5 e 4. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Top forró. Aquilo sim que era vida, aquilo sim que vidão. Aquilo sim que era vida, seu moço, a vida lá do sertão. Plantava milho, arroz e feijão, pescava de linha lá no ribeirão. Domingo saía no meu alazão, dançava uma valsa lá no matão. Aquilo sim que era vida, seu moço, a vida lá